trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês, chave na mão, e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja ao teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. Gorros? Confere. Protetor solar? Confere. Óculos para a neve? Óculos. Óculos. Ah, cá está. Confere. Agora só falta reservar este dia. Telemóvel, tens aí? Confere. Ah, então, my dear friend, let the downloads begin. A Vodafone está a oferecer fins de semana na estância Vodafone Serra da Estrela. São 4 vouchers duplos por semana e para garantir o teu, só tens que fazer downloads. Vai ao portal Vodafone Live. Fica a saber mais e começa já. Viva o momento. Now. Vodafone. Você já mora em Portugal há muito tempo? Нет, я в Португалии полгода. E ты? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E как ты смогла купить свой дом? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E ты тоже клиент BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. Em Lisboa, no estúdio da Comercial e rodeado de discos magníficos, António Sérgio, boa noite. Olá, boa noite, Marta Santos. E olá, boa noite ao auditório da Rádio Comercial, que esperemos vá aumentando de noite por noite, nem que seja um bocadinho, grão a grão. E aqui vem, portanto, a emissão do Porto para Lisboa, não é verdade? E muito bem entregue, António. Então, okay. Até amanhã. Até amanhã. E boa música. Ok. Bom dia, jovem. E então, o que é que vai ser? Queria um croissant com manteiga e uma meia de leite bem cheia, mas não muito quente, mas não muito quente. Se faz favor, se faz favor, se faz favor. Se cantas por tudo e por nada, canta Paris ao Rock in Rio Lisboa. Procura a banda Vodafone nas estações de metro e canta com eles. Os melhores ganham bilhetes. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Vodafone. Embora então a companhia está assegurada ao longo de toda a madrugada, às primeiras 3 horas pelo menos, delas tomamos nós conta. Olá, António Sérgio, nas horas da Comercial. Boa noite. Comercial é a Triple Hora de António Sérgio, por aqui nas antenas para todo o país. Edição de terça-feira, são os iniciais Bold Marauder para Kendrick Smith, Joe Strummer and the Mascaleros, Redemption Song de Bob Marley. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom. Paulo Gonzo gosta de apregoar que deu quase tudo, mas desta vez vai dar tudo por tudo num concerto único, ao qual só 20 pessoas vão poder assistir. Paulo Gonzo, no concerto mais pequeno do mundo. Quase tudo foi demais. 8 de Abril, Hotel Pestana Palace, Lisboa. No próximo dia 3 de Abril, ganhe entradas duplas a todas as horas, com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Estas 7 músicas são uma oferta da Ótimos. Segue o que sentes. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. são as duas primeiras da série de sete músicas na Rádio Comercial, em oferta Ótimos. Song to Say Goodbye é o single novo dos Placebo, tal como é também single novo e álbum novo, Rich de Ashcroft. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Pouco é single novo, Song to Say Goodbye, também o single extraído para publicitar mais o novo álbum de Richard Ashcroft, Kiss to the World, foi Break the Night with Color. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Drag me away. clássico dos Stones, Wild Horses, numa versão sempre inesquecível dos Flying Burrito Brothers, de Graham Parsons. Também por aqui nas soltas em músicas ótimos, Red House Painters. Of

estas últimas sete músicas foram uma oferta da Ónimo, a Ótimos segue o que sentes. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble para Superstition de Stevie Wonder e Fun Loving Criminals. Where do I begin?

Colabore. Olhe por quem precisa. Você já mora em Portugal há muito tempo? Minha tia é de Portugal e é polgoda. E tem? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E como te smagla com o pizza do Edom? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E tu és cliente BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. Um pouquinho apenas de Surfing faz parte do último álbum do William Orbit. William Orbit era o que queríamos dizer. A acompanhar-nos até o relógio marcar 1 hora. Nesta noite de terça-feira, antenas da Comercial. Terça a sábado, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. The Side of the World, certo, aliás, a abertura para a Eye to the Telescope de Katie Tunstall, soltas da segunda das 3 horas de permanência por aqui nas antenas da Comercial para António Sérgio. Laura Veers, Fire Snakes. Mermaids shimmer in the waves, wanted to share a word, course the only way. Left me alone, blood in my mouth, to paw and to pray, to tear at the fray for a thundercloud. Salt, fresh in the blooms at your sea rusted altar. Katie Tunstall há pouco, também Laura Veers, Fire Snakes, do álbum último Year of Meteors.

A propósito do lançamento do novo álbum dos Dead Combo, que se irá ouvir por aqui, o regresso sexta à noite ou sábado, se preferirem, a partir da meia-noite e vinte, da Fala da Tribo com Ana Cristina Ferrão e com a convidada Ana Paula Costa, tudo a propósito e não só da fotobiografia de Natália Correia. Yeah. edição de terça-feira à tripla hora de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial. A série de 7 músicas em oferta da Ótimos, onde se inscreveram Nick Cave and the Bad Seeds e um tributo muito especial ao clássico de Lou Reed, All Tomorrow's Parties. Isabel Campbell e Mark Lanigan, Revolver. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here. Gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. Cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing, Bisbee Blue, straight to you, Bisbee Blue. Some say, will this way? on sifting through, chipping away to remember days with you, Bisbee Blue, shining like Bisbee Blue. Há pouco, Isabel Campbell e Mark Lanegan. Revolver, também Bisbee Blue, por enquanto single para o álbum novo dos Caléxico, do genérico Garden Rune. Os nossos bitoques são um bocadinho sola de sapato. O nosso arroz de marisco normalmente fica queimado, mas temos o grande prato do dia. A melhor música não falha. Pedidos para o almoço. De segunda à sexta, à uma da tarde. Uma da tarde. Vá a radiocomercial.clix.pt, escolha um clássico e uma música nova. E almoce com uma banda sonora que é uma especialidade. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. A Triple Hora de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial. Cerca da 1h45, volta uma das rubricas fixas por aqui. Downtown. Vá-se habituando a nomes novos. Pink Mountain Tops, por exemplo. With corpses to the marching drum. tal como há o Toca Animar, também há o Toca Habituar, neste caso, nas horas noturnas da comercial, há os nomes novos Pink Mountain Tops, Plastic Man e o The Devil. E ainda um outro desafio, neste caso, para os Clap Your Hands, saia Over and Over Again. É o título da canção. Clap Your Hands, saia. Best music I've heard. Rádio Comercial Toca Animar no Grande Porto 97.7. Rádio Comercial. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Let's go. Triplo hora de terça-feira, antenas da Rádio Comercial para António Sérgio. Aqui está a primeira rubrica fixa a regressar e vai ter direito a 4 inserções. Esta é a primeira. A viagem downtown nesta semana com Sounds from the Burning Spear. I and I, son of the Most High, Jah Rastafari, our heart shall correspond and beat in one harmony. Sounds from the Burning Spear. Shall not enter. These are down of Babylon. Chant down Babylon. Chant down of Babylon. Chant down Babylon. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Thanks and praise to the Holy Man of creation. Burning Spear, a dedicatória desta semana nas viagens Downtown, Sounds from the Burning Spear, o projeto mítico do músico jamaicano com o genérico Burning Spear at Studio One. Recuperação hoje de três temas, são todos muito curtos: Door Peeper, This Race, Swell Headed. A lucky thing I never get, swell lady. Is a lucky thing I never get, swell lady. And started to run, run, run, I will never run away. And started to run, run, run, I will never run away. Do you hear? Never run away. Never run, never run away. They and them that stayed high, they would feel so nice, so nice. They and them that fight against high, you should see them rejoice. Until I to run, to run, run, run, I will never run away. Run, run, run, I will never run away. Do you hear? Never run away. Never run, never run, never run away. Tell us the identity of code name V. Promete liderar a rebelião. A Rádio Comercial apresenta V de Vingança. Baseado no álbum de banda desenhada e realizado pelos irmãos Wachowski, os criadores de Matrix. Ganhe convites para antestreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 23 de março com a garantia Rádio Comercial. Loud. harder than before. Another day is done. Say goodbye to the setting sun. See what I found. Turn back to the ground. Just like before. And hey, hey. Sound Clash e apenas mais um som, neste caso nacional, para completar a segunda hora da tripla de terça-feira aqui na Comercial para António Sérgio. É o regresso dos Dead Combo volume 2, como seria de esperar, mas com direito a título quando a alma não é pequena. Thank you. milhares de portugueses escolheram o crédito habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TEAG 8,365%. E foi difícil para você vir morar em Portugal? Aí vai te mudar para a sua vaga em Portugal e bula mova. Nossa, ninguém entendia você, né? Dertor Osumil. Você tá falando sério? Quem? Bestas de maneira Osumil. Ah, você também é cliente do BES. The China é cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, o Adilson e o Yuri têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E o Adilson e o Yuri é que sabem. Rádio Comercial, o relógio marcou 2 horas e passaram até mais 40 segundos depois disso. Todos sabemos que temos de pagar impostos. O que muitas pessoas não sabem é que podem doar 0,5% daquilo que pagam para instituições particulares de solidariedade social como a ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ao indicar o nome da ACAP na sua declaração de IRS, está a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos deficientes visuais. Colabore. Olhe por quem precisa. À sábado, meia-noite, 3, Rádio Comercial com António Sérgio. Boa noite. Janaku kupa taketa kupa taketa taddin kota ka janaku taddin karda kata din tanga taddin tanga taddin tanga kata taddin na tanga tajna takka din nam tade kota ka janaku kupa taketa taddin kota ka janaku taddin din. Debaixo da Língua a inaugurar a terceira hora por aqui e esta semana a segunda consecutiva com The Best Poetry Album in the World Ever. She Walks in Beauty by Byron. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek, and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. To Autumn, by John Keats. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd, and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has all brimmed their clammy cells. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swathe and all its twined flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press, with patient look, thou watchest the last oozings hours by hours. Where are the songs of spring? Aye, where are they? Think not of them. Thou hast thy music too. While barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubbled plains with rosy hue, then in a wailful choir the small gnats mourn among the river sallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourn. Hedge crickets sing, and now with treble soft the redbreast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. Past and Present by Thomas Hood. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light. The lilacs where the robin built, and where my brother set the laburnum on his birthday. The tree is living yet. I remember where I was used to swing, and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now 'tis little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. Keep this frequency clear! exatamente após Debaixo da Língua, esta semana, segunda consecutiva, concertos do Greatest Poetry Album in the World Ever. Foi para já Robert Plant and the Strange Sensation, Tin Pan Valley. E take. The White Stripes. So seated. Subitamente no herói de uma pacata cidade norte-americana. Hey, Mr. Stahl. Hey, Jared. Mas será que o pai de família Tom Stahl é tudo o que aparenta ser? Thanks, Tom. Good as ever. Have a good evening. A Rádio Comercial apresenta-lhe um filme intenso, onde todos têm algo a esconder. Uma história de violência do aclamado realizador David Cronenberg. Ganhe convites para a estreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 16 de março, com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Smoke. escutando as soltas desta Triple Hora, edição de terça-feira noite, dentro do Rádio Comercial com António Sérgio, foi John Kell in a Flood. Há mais uma rubrica fixa a cumprir-se mais daqui a pouco nesta terceira hora, cerca das 2h40, porque ao longo do mês de março a cura faz-se através de uma colher de blues. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial. Nesta altura, dada à altura da noite, 2h21, vamos começar a introduzir um conceito que usávamos bastante nos tempos de Best e em outros tempos antigos da Rádio Comercial, aproveitar as late night hours para alguns sons mais estendidos, até porque lá está outra banda cheia de pequenos temas, faz pena só tocar um. Ladies and gentlemen, please welcome the Little Willies. Chamamos habitualmente um pequeno destaque, The Little Willies. Well, you're looking at a guy that's gotten kind of mad. I had a lot of luck, but it's all been bad. Another man. No matter how I struggle and strive, I'll never Destaque, ponta final da tripla hora de António Sérgio na comercial. O projeto de Lee Alexander, que também produz, a ajuda de gente como Jim Campbellongo, Rich Julian, Dan Reason, os Ordinaires nos coros e até mesmo Nora Jones em vocais e piano. The Little Willies. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart. Oh, but love me. If you ever go. Beg and steal. She would beg and steal. daqui a pouco há uma última rubrica fixa nesta noite. É a mulher de blues, o tratamento convém mantê-lo à hora. The Little Willies por aqui. Diogo Beja Show, menos quando ele está fora, é o caso, ele está em Bruxelas com dois ouvintes da Comercial que foram ver Kelly Clarkson. Diogo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Acontece frio, não é? Sim, o frio dá-se. Por acaso não fui à rua ainda, mas nos últimos dias tem sido assustador. E eu que tenho um par de orelhame bastante grande, é um bocado complicado. Por acaso devia ter pensado num gorro como a Daniel Pauta, que era capaz de resultar bem melhor. Atenção, não atenção à expressão, um par de orelhame bem grande. Pensei que ia dizer o frio dá-se. Pedro Ribeiro, na manhã da Comercial. De segunda à sexta, a partir das 7. A partir das 7. Da madrugada. Rádio. Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Grândola, Santiago do Cacém e Sines 96.8. Mais daqui a uns minutinhos, 4 exatamente, à colher de blues, primeira das 4 sessões de tratamento nestas 3 horas de noite dentro de António Sérgio, Rádio Comercial. A metaphor is a glorious thing, a diamond ring, the first day of summer. A metaphor is a breath of fresh air, a turn on, an aphrodisiac. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Use them wisely, use them well, and you'll never know the hell of loneliness. Yes. A metaphor is a glorious thing. Chicks, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a breath of fresh air. Chicks, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a glorious thing. Chicks, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a breath of fresh air. Chicks, tick, tick, tick, tick. Chicks, tick, tick, tick, tick. Metaphors. Metaphor, mais uma vez nos sons de Soltas, nesta noite dentro, meia-noite, 3, Rádio Comercial com António Sérgio, os Sparks e o álbum, ou o certo Metaphor, do novo álbum Hello, Young Lovers. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. 41, aliás, 2h41, a caminhar para 42. É a altura de começarmos o tratamento. São 4 noites, mais ou menos à mesma hora. Convém que a colherada seja a hora certa. É a colher de blues. Since I've been gone, I'm gonna get this. is love. And when I met down on your starter, and your sparkle will give me fun. É o primeiro de alguns títulos nesta inaugural colher de blues da semana. Vai-nos acompanhar até sexta-feira. E no caso foi o emblemático Robert Johnson. Every time I meet Robert, she's got her eyes big in her hands. You heard me say. Every time I meet Roberta, she's got a ice pick in her hand. And all frowned up and want to kill some poor, poor man. She says she can kill her man. She won't have to do no time. You heard me say, she says she can kill her man. You do no time. Just a matter of time and money to pay her fine. I'm going to buy me a pistol and wear it on my hip. Oh, heard me say, I'm going to wear me a pistol and wear it on my hip. Colher de Blues pela segunda semana consecutiva, o duplo CD Blues Odyssey, uma escolha do ex-Stone Bill Wyman, de que ficaram já em destaque Robert Johnson, Walter Cowboy Washington, ainda Black Boy Shine e esta vez mal Pee Wee Whitstraw. Everybody's talking, talking about the gambling man. Everybody's talking, talking about the gambling man. But the gambling that he do, it don't mean a thing. I gamble all night and the night before. I gamble all night and the night before. I lost all my money, got no good place to go. I believe gambling is a jinx to me. I believe gambling is a jinx to me. Be because I don't do nothing but those twos and threes. I just caught so long, done made my finger so. I done dealt cards so long, done made my finger so. But it's coming a day, I ain't gonna deal no more. What all you gamblers do, listen and see. What all you gamblers to listen and see. If I keep on gambling, gonna make a money take out of me. And you know they will try him too. De beber um café pingado à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Rádio Comercial, são os minutos finais da tripla hora de António Sérgio nas nossas antenas e para todo o país. A companhia está, entretanto, garantida também ao longo de toda a madrugada. Por aqui, depois da colher de blues, ficam os Mother Superior. Um velho álbum chamado 13 Violets. Até amanhã. Take care. Around me, four walls of pain, four walls around me, they all know your name. I'm tired of trying.